terapia por causa das comidas. Certo. Você tem alguma, Miguel? Não. O Miguel tá assumindo o lugar do pinguim, tá ligado, cara? Por quê? Tipo, chega pra gravar sem nada, tá ligado? Só com a tua simpatia. Palma lavada. Uhum. É que vocês são vagabundos. Cara, nós somos vagabundos, tá? Eu não, eu tava vendo o show da Beyoncé. É, tu tava ocupadaço no show da Beyoncé, realmente. Não, mas eu também, antes, quando eu tava me sentindo mal, em vez de estar pesquisando, eu tava jogando Sudoku no celular, tá ligado? Cara, eu tô viciado nesse jogo, é muito legal, cara. Cada um tem que fazer o que é especialista. E o cara que pesquisa é o Matuso. Exatamente, é o cara que, né, tem a memória boa e tal, né, cara? Então, é. Marcel rosteia e eu apareço. Eu ia falar uma parada, mas tipo, depois que o Miguel falou isso, eu não quero, né, fazer bullying. Agora fale, agora fale. Não, deixa eu falar. Fale. Eu rosteio e estou seguindo no Twitter pelas nossas ouvintes, né, cara, e tal. E o Miguel, né, que já faz piada. Vá tomar no seu... Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. Não, são bons. Caralhinhos voadores. Começar a putaria. Boa noite, amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza, esse episódio número 21 ou 22? 22. Continua aí. 22, tá. Do Caralhinhos Voadores, eu tenho aqui ao meu lado direito da mesa, meu amigo Miguel Dias, cara, o cara que é praticamente um chicleteiro, né, cara, com seu adesivo no carro, cara. Ô, cara, uma pergunta, agora com essa notícia dessa semana, o Bel Marques, cara, se distanciando da banda, traindo... Tu que é um cara que tá em loco aí, acompanhando as coisas no calor do momento, cara. Bel Marques traiu ou não traiu a família Chiclete com Banana e seus milhares de fãs, cara? Movimento Chiclete. As opiniões estão divididas. Multidões saem nas ruas protestando, cada um com sua opinião. O prefeito já mandou tropas de choque pra... E vai ter feriado? Vai. Tá decidindo. Bancos e escolas não abrem. E eu tenho aqui ao meu lado esquerdo da mesa, ele voltando de férias, cara, né? O que a gente pode concluir, levando em conta os últimos acontecimentos, que ele é, quiçá, o membro, se não o mais, um dos mais importantes do Carinhos, porque quando ele não teve podcast, voltando de férias, Matuza, cara, como é que tá, velho? Beleza? Muito obrigado. É isso aí, né, cara? Eu nunca quis falar muito abertamente, né? Queria que as pessoas contassem isso pra elas mesmo, mas uma hora a ficha cai, né, cara? Uma hora as pessoas percebem que tem certos membros que se não estão, cara, não vai pra frente, não vai. Ou é broxada, ou o podcast não dá certo. Tô vida, sabendo, né, de nada disso aí. Não li esse memorando. Memorando da vida, Miguel. É o memorando da vida, Nada disso. E, cara, tipo, voltou com marquinha de biquíni, voltou queimadinho, cara, como é que tá? Tá assado do sol da praia, catarinense? Moreno, lindo, sexual aqui, porque da cor do pecado. Pô, velho. Cara, tem uma foto no teu Facebook. Eu só não te zoei na foto porque, tipo, já tinha uma amiga tua, eu acho, comentando nela. Cara, tava sentadinho. É com essa expressão mesmo, velho. Sentadinho. Num barco, velho. Tava muito viado, tipo, saca? Tipo assim, o cara foi viajar com o namorado, tá ligado? Aí o namorado tirou foto do amor dele, tá ligado? No iate dele. Sentadinho no barco. No iate do meu namorado. No iate do meu namorado. Cara, foi muito foda. Ai, velho, foi muito bom, muito bom. E aí, quantos cartões foram clonados nesse tempo? Ah, cara, nesse tempo, o sistema bancário ficou louco. A bancária fez greve, uma dúzia de férias, foda. Caos econômico. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as notícias dos últimos momentos, das últimas horas do mundo pornográfico, da indústria de filmes adultos, cara. Todo mundo aqui com a sua lista de notícias para serem citadas e debatidas ao extremo, profundamente, porque aqui, Caralinhos, tem compromisso com a verdade, tá ligado? E então é isso aí, Miguel, preparado? Hoje eu tô no ritmo de show da Beyoncé. Partiu! Começar com a primeira rodada, cara, de notícias, velho. Deputado suíço faz campanha eleitoral com filme pornô, cara. Eu vou dar uma lidinha rápida aqui pra vocês estarem terem uma noção do que é, cara. O deputado suíço Olivier Sauty, deve ser assim que se fala, do Partido Nacionalista Movimento dos Cidadãos Genebrinos, cara. Ele fez um filme pornô, cara, pra fazer lobby na eleição dele, tá ligado? E tipo, o lance do filme pornô é o seguinte, cara, ele conta uma história de sexo. O nome do filme é Sexo Escândalo no Parlamento, cara. Conta a história de fraudes, trapaças feitas pelas autoridades de Genebra durante o período eleitoral. E tipo, o grande barato é que esse filme foi feito como vingancinha, cara. Tipo, diz aqui na notícia que a ideia nasceu depois que um jornal da Suíça lá falou, tipo assim, por um tempão, fez meio que uma campanha falando da vida privada do cara, tá ligado? Falando que ele era um cara libertino e swingueiro e o caralho. Eu achei sensacional. Eles estavam certos. Eu achei sensacional, cara. Exatamente. E o que eu achei sensacional é que ele usou a mulher dele no filme, velho. Isso é tem que respeitar, sei lá, né, velho? Não sei, mas eu achei sensacional. Eu falo que na notícia aqui tem um negócio ali. Tem uma votação aqui, né? Notícia do notícia do UOL aqui. Você votaria em um candidato que fez o filme pornô pra campanha eleitoral? Sim, claro. O político, ele já vai te fuder, né? Pelo menos você viu quão bom ele era. O Miguel você quer ser, mano. É. Só faltou ele falar em Brasília, né? Alguma coisa. Enquanto isso, o Sarney tá lá. Hashtag Globo Mesmo. Tem que tomar Cialis. Pra ver se consegue. Não, e no resultado dessa pesquisa aqui, cara, 50% diz que sim, velho. Que votaria no cara, meu. Sei lá, né, velho? Ok, né? É, beleza. Vocês votariam, cara, num cara que fez isso? Eu votaria. É, cara, eu votaria no cara, tipo, eu pagaria pra ele. Sim, cara, eu votaria no cara independente disso ou não, sabe? Eu ia mudar minha opinião contra o cara. Eu ia passar a votar pro cara que fosse um babaca, sabe? Eu votaria, eu quero esse cara no Senado, sei lá. O cara podia apoiar o cara mesmo, né? Podia dar uma... Aí, ó. Exatamente, cara. Ele podia passar projetos culturais envolvendo o Caralinho, já que ele é um cara desse meio, né, velho? Curtir uma pornografia, pô, tava tudo dentro, cara, porra. Eu votaria nele, eu queria uma tusa. Foda-se se o cara fez um pornô, tá ligado? Não tô nem aí, cara, entendeu? Cara, mas, tipo, o fato dele usar a mulher dele é tipo, poderia partir nacionalista, né, cara? Então, tipo, o fato dele usar a mulher dele é tipo aquele bagulho, assim, sabe? Pela família, pelos bons costumes, tá ligado? Ah, mas vai saber, né, cara? Na Suíça, sei lá, talvez as coisas sejam um pouco mais liberais nesse sentido, velho. É mó nome de partido fascista, né? Sim. Partido nacionalista sempre é babaca, né? Já pensou se ele vira ditador? Caraca, e porra, ia ser maneiro, cara. Eu votaria até na mulher pera que escreveu um número no rabo, imagina ele. Eu votaria na mulher pera agora que ela virou a fadinha. A Guia do Brasil. Porra, velho. Melhor programa, né? Cara, vocês viram aquele vídeo da gurizinha cantando um funk? Ah, é muito doente. O cenário inteiro de chroma key, velho. E aquela mulher, tipo, ela é simplesmente uma cavala, velho, vestida daquele jeito. É muito esquisito. Cara, mas assim, seguindo a tradição do Brasil, cara. Porque, né, a Xuxa virou a rainha dos baixinhos, cara. já tá seguindo aí a tradição, né? Das mulheres não mulheres com moral questionável fazendo filme pra criança. O mal é o julgamento do amigo, né? Moral questionável. Eu ia falar coisa pior ainda, cara. Eu ia dizer justamente, tipo assim, né, cara? A Xuxa era uma paniquete da época dela, tá ligado? Entendeu? Ela era isso, cara. E também na mesma notícia, cara, começou vagabundo, não quis procurar em outros lugares, velho. Tem aqui uma seleção de fotos, cara. Tipo, cara, sério, puta que me pariu, velho. Eu já acho Air Guitar, eu vou ser polêmico, eu vou ser babaca, foda-se quem não gosta. Eu já acho essa parada de Air Guitar mó zoada, tá ligado? Pra não pesar na ideia, tá ligado? Alguém vai discordar disso, cara? Ah, não. Tá, sabe por que eu poupei isso, Matuza? Tu tem banda e eu pensei que talvez tu, saca, curtisse essa parada. Então eu vou falar o que eu penso mesmo. Eu acho uma coisa de babaca essa parada de Air Guitar, tá ligado? Vamos tomar no cu, cara, pelo amor de Deus. Aí, o nego fez um concurso de Air Sex, bro. É muito cara. Bom, cara. É tão escroto. Não é bom, tá bom? Não, mas é isso, cara. Assim, você vê os negros fazendo só caralho, esse pessoal tá maluco, cara. Não faz sentido nenhum, sabe? É muito idiota, cara. O que vocês estão falando? A pessoa que eu meio, Miguel. O pinguim, tu pegou o link, pinguim? Não, tem link nem link. Não, tô entrando no link da notícia, é isso? Não. Então tá bom, Miguel. Então, beleza, então, continuando, né, cara? Já não, começou a gravar? Ó, tem um link do vídeo aqui, se você quiser ver, Miguel. Achei um vídeo disso aí. A única foto que eu achei da hora é uma mina simulando sexo oral, que eu não tô achando a foto aqui, inclusive, mas antes, quando eu entrei, eu juro que eu vi, cara. A mina tá simulando um boquete, acariciando as bolas com uma mão e enfiando o dedo no cu com a outra. Achei engraçada essa. Só, cara. Foda-se, odeio essas merda, cara. Vamos saber quem é isso aí, cara. Mas assim, é tão escroto que é maneiro, tá ligado? Dá a volta e fica bom, cara. Porque, tipo, o que leva a pessoa a fazer uma merda dessa, cara? Ah, velho. É sexo, cara. Ah, velho. Cruz credo, cara. Deus me livre. Miguel, qual a sua opinião sobre o Air Sex, Miguel? Eu acho muito justo. Acha muito justo? É claro. Discorra. Ué, é tipo, é toda a diversão do sexo, só que sem DSTs. pro Miguel, o sexo necessariamente tem que ser acompanhado com DST. Sim, claro. Tipo, é perigosamente, é isso. E né? Vocês não é assim, não? Trio elétrico, né, Miguel? Micareta, foda. É verdade. Aqui é. Cada bimbada é sífilis, é gonorreia. Que horror. Eu já faço coleção, é tipo Tazo. Meu Deus do céu. Melhorou. Cara, não, é porra. Obrigado, que tá um cara. Essa é muito burro. Caralho, muito caralho. Caralho, muito caralho. Que foi, mano? Tava enfiado no ônibus. Tava enfiado no coxão. Porque assim, cara, o meu headset, né? Tem que ligar aqui o fone de ouvido e o microfone, certo? Tava ligado no lugar do microfone, mano. Não, tava ligado só o fone de ouvido. O microfone não tava ligado. Então eu tava falando pelo microfone do notebook. Fone de ouvido do notebook. É, porque não tava ligado meu microfone. Eita, o profissionalismo aí, meu. Ai, caralho, temos um off no podcast. O Jovem Nerd, isso não acontece. Ah, o Jovem Nerd ganha milhões. Você também, senhor clonador de cartão de crédito. Assistente de segurança. Nossa. Agora pode ir tranquilo, mas agora dá pra te entender, cara. É, e puta, cara, eu quero ver como é que vai estar antes, assim, na abertura, né? Tá uma merda, sem tamanho. Vou colocar esse off bem no meio. Então aqui mais uma notícia, né, das notícias que cagamos, que podíamos ter feito post, mas não, a gente é vagabundo, a gente não escreve, a gente prefere fazer podcast. Ex-atriz pornô decide voltar ao ramo por não conseguir levar uma vida normal. O nome da mina é Gauge, G-A-U-G-E. Peraí. Como assim, cara? O nome da mina. Tipo, tu não conhece a Gauge, cara? Sério? Desculpa, não conheço, moço. Porra, nem brother. Eu. Caralho, continua. Tô decepcionado, mano. Vai lá. Desculpa. A vida tá aí, né, cara? A vida tá aí. É, então, foda. Desculpa, tá? Desculpa, eu tô saindo do cara disso. Então, ela, após 8 anos afastada, dos filmes adultos, ela falou que era muito difícil fazer algo legítimo, porque ela falou que toda vez que alguém reconhecia, ela era discriminada. E aí, tipo, até ia falar assim, ah, é muito difícil fazer algo legítimo, que é... Engraçado isso, né, cara? Assim, apesar de aqui no, na matéria tá entre aspas, algo legítimo, não sei se foi exatamente essas palavras que ela usou, mas ela considera a vida normal o legítimo, porque ela considera o pornô não legítimo, tipo, é um auto preconceito. Interessante, mas bom, enfim. Ela falou que fez trabalho voluntário, assistente de cirurgia, tipo, como é que a pessoa vira assistente de cirurgia de repente, assim? Ok. E toda vez que alguém reconhecia, ela era discriminada, que ela tava fazendo faculdade, aparentemente alguém reconheceu ela e falou pros professores, ela era sempre discriminada. Aí, tipo, a solução dela pra não ser mais discriminada é voltar a fazer pornô, tá ligado? Tipo, ah, já que você é discriminado de qualquer jeito mesmo, vou voltar essa porra. Vou ser discriminado fazendo ou não? Eu achei engraçado, porque... Antes de ler a notícia, que eu não sabia que era por preconceito, quando falou que ela não consegue se acostumar com a vida normal, eu achei que ela, tipo, ela tava na rua, ela começava a chupar os caras na rua, sem nada. Ela, ô, droga, não, a vida não é assim, né? Vi um entregador de pizza na casa dela, ela já falava, ah, não sei o quê. Chegava o encanador, ela começava a colocar uma camisola, assim. Ficava procurando a câmera, né? eu fiquei triste, cara. Eu fiquei triste por ela. Porque a Gal, ela era muito foda, velho. Ela era um docinho, cara. Tipo, meu Deus. Aí, fiquei triste porque, tipo, ela não fazia mais pornô. Tipo, dá uma tristeza, né, cara? Porque ela era muito foda. Ela era foda, cara. Ela era uma atriz pornô de verdade, tá ligado? E, tipo, aí, pô, a mulher foi tentar estudar, foi fazer faculdade, se deu bem, cara. E nego não perdoou. Cara, a pornografia, assim, ela é tipo a vida real. Pra quem trabalha com sexo, ela é tipo a internet, tá ligado? Ninguém perdoa, cara. Ninguém perdoa nada, velho. É foda, cara. Então, porra, eu achei foda, mas ao mesmo tempo, o meu lado egoísta comemora, entendeu? Porque, cara, agora a gente vou botar uma questão. É foda isso, mas, tipo, várias vezes eu já me manifestei. Eu posso me sentir um pouco seguro pra sugerir que os amigos também compartilham disso. Por exemplo, a gente tava falando da mulher pera agora há pouco, tá ligado? E, independente de ir pro ar ou não a parte da mulher pera, a gente tava falando dela, né, cara? E tipo, cara, eu me lembro quando eu vi o vídeo da fadinha, eu fui procurar a fadinha, descobri que ela era mulher pera e fiquei pensando, cara, meu, tinha que acontecer alguma desgraça na vida dessa mulher pra ela não ter opção em fazer pornografia, pra me agradar, tá ligado? Nossa. Entendeu? Eu reconheci ela na hora, cara. Tipo, eu vi o vídeo da fadinha, eu olhei pra cara da fadinha brasileira falando, eu falei, pô, essa menina é mulher pera. Eu conheci ela na hora, cara. Eu nem sei de onde é que ela é, cara. Tipo, que ela é pera? Ah, eu também não sei, pô, mas eu sei que ela existe, sei lá. É, você é um cara formado, né, cara, entendeu? É, então... de fato. Né, cara, tipo, Marcelo, é só você que tem esse pensamento ruim. Não é porque eu sou usuário de Twitter, eu já cansei de falar sobre isso no Twitter, eu já recebi muitas manifestações de solidariedade de vários brothers confirmando essa minha opinião, ou seja, muita gente pensa que nem eu. Mas não é um pensamento do mal, não é um desejo de verdade, é só aquela coisa de, ah, eu queria ver essa mulher, entendeu? Na verdade, todo esse pensamento que aparentemente é feio, ele é um elogio, entendeu? Queria que ela tivesse jogado no crack, normal. Não, cara, mas é aquela parada, a mulher te cativa tanto sexualmente, tu não vai ter possibilidades com ela, então a tua única possibilidade de chegar perto disso é com pornografia. Então se ela tem uma vida bacana, que é tipo assim, saca, onde é pornografia, saca, é aquela parada, né, meu, tipo, não é um pensamento regular dela fazer filme pornô, tu pensa que tem que ser preciso de uma situação extrema pra ela aderir a essa vida, então é a única ferramenta psicológica que um homem tem pra recorrer nessas horas, tipo, pra manter a esperança, tá ligado? Então, o amigo é um cara. Monstro. Não é, cara, não é. E mudando de assunto, foda, eu não quero mais falar sobre isso. E tem outra, essa parada que ela falou de ter reconhecido é foda mesmo, cara. Tipo, eu já devo ter falado isso em algum outro podcast, sei lá. Mas, tipo, aqui em Novo Hamburgo tem uma atriz pornô que eu sou muito fã dela. Eu já publiquei vídeo dela no Brunha na Semana, cara. A Verônica Bela, velho. E, meu, era aquela parada, meu. Tipo, eu conhecia vários malucos que estudavam na faculdade dela e nego vinha me falar. Então, meu, deve ser um inferno pra essas mulheres, tá ligado? Você reconhece pelos malucos. Vocês estão ligados que esse é nosso futuro, né? Olha aqueles caras lá do podcast. podcast de putaria. Ah, faz sentido, né? Porque tem, tipo, tem pessoas que ouvem, tipo, a gente sabe que tem bem mais gente que ouve, a gente não comenta, né, cara? E né, saca, não curte, não compartilha as paradas, porque tem, né? É bem é parecido mesmo, cara, realmente. Mas o que eu ia dizer é que, tipo assim, se eu fosse um colega da Verônica Bela, com certeza eu ia querer uma hora falar pra ela que eu era muito fã dela, tá ligado? Mas eu ia fazer isso com respeito, só que provavelmente os outros caras que tá aqui... não, mas deve ter muito babaca, né, cara? É. Não, a gente ia falar, pô, tipo, não, legal e tal, a gente ia até chamar ela pra participar do Caralhinhos, mas... Porra, deve ter uns caras muito babaca, cara, muito babaca. Ah, é foda, realmente é foda, cara, as pessoas não perdoam, cara, é foda, realmente. E aí, mas, cara, eu achei engraçado isso, né, tipo, ah, já que eu vou sofrer preconceito de qualquer jeito, eu vou voltar, tava ganhando muito mais dinheiro lá, tá ligado? Não, mas eu acho que esse é o raciocínio dela, tá ligado? Tipo, foda-se, eu preciso de grana e tal, não vou poder fazer isso em paz, então eu vou fazer o que eu faço de melhor. Porque eu tenho certeza que, independente do que ela escolheu fazer, as paradas que ela fazia nas câmeras era o melhor, cara. Era foda. Puta que pariu, cara. A Gaúcha não confia no talento dela, né? Não, meu, a Gaúcha já ganhou a VN, velho. Porra, que isso, velho. Se fuder. A Vavela era uma ótima assistente de cirurgia. vamos procurar filmes dela com fetiche médico. Eu ri, mas não teve graça. Eu ri na risada de podcast, tá ligado? Já tem um plugin, né? Tem um plugin instalado pra risada. Sim. Próxima notícia. Mulher faz cirurgia após ter o olho atingido por jato de sêmen. Eu acho engraçado que a notícia ela dá o nome completo das pessoas aqui. A comerciária carioca Eliana Mara, de 31 anos, com seu marido, analista de sistema Maurício Almeida, de 35. Faltou um. E é tipo uma parada super tranquila de todo mundo ficar sabendo, tá ligado? Faltou o CPF dos caras aqui. Endereço da loja da comerciante. Então, a comerciária carioca Eliana Mara, 31 anos, tava lá na dela, pá, lá no oralzinho, pá, e aí o cara finalizou no olho dela. E aí ela foi pro pronto-socorro. E aí ela teve que fazer cirurgia pra não ficar cegueta, porque levou uma esporrada no olho. Caraca, tipo, o que aconteceu com o olho dela? Derreteu, tá ligado? Que porra que... O médico falou que foi muito que forte. Que porra era essa, né, cara? Que nossa, amiga, Marcelo. A porra ficou séria, né? A porra. Assim, cara, já falaram, né, cara, que tipo, que essa notícia é fake e tudo mais, que a mulher da foto de um bagulho de campanha de contra a catarata, nada a ver, que é fake e tal. Mas eu acho que é válido o comentário, né, cara? Até porque, tipo, eu até fui pesquisar depois, né? Afinal de contas, eu sou o caralhinho que pesquisa. Que a velocidade do esperma masculino. É, do esperma masculino, né, porra? Masculino, porra. É, o feminino é mais rápido um pouquinho. Tá mesmo, tá sabendo mais que a gente sobre. Pô, Belejei tá aí, amigo. Belejei. Traveco é um podcast. Pode atingir de 37 a 45 km por hora na hora da ejaculação. Ah, cara. Pela da onde, velho? Que isso? De quem? Do super-homem? Ah, cara. Você tá ligado que tem aqueles dados, né? Que tipo, 80% dos dados da internet são falsos. Mas eu acho que é falso por causa disso. Ninguém tem força. Porque o médico falou que não era a composição que ia causar o problema. Era a força do jato. Ninguém tem essa força toda. Porra, mas aí... Até aí tá todo mundo cego já, né, cara? É. Eu tava cego, surdo e mudo. Pô, meu intestino tinha ido pra merda já. Que nojo. Ah, velho. Ah, cara, a mãe do Marcel estaria cega do útero já. Matuza, que merda, cara. Cara, inclusive, deixa eu fazer um comentário. Afinal, é isso que consiste podcast, né? No livro do Rock in Rio lá, tem um livro que fala sobre os bastidores do Rock in Rio, sobre um monte de coisa e tal, né? Aí tem uma parte que fala que uma vez o Fred Mercury, vocalista do Queen e tal, teve que fazer lavagem estomacal depois de uma orgia foda de tanta porra que ele engoliu, cara. Ah, mas isso é lenda urbana, não é, cara? É lógico que é lenda urbana. Não tem como provar uma porra dessa, né? É claro que é lenda urbana. Aconteceu a mesma coisa. Encontraram, sei lá, um litro de porra no estômago dele. Não, aí não, né, cara? Porque, tipo, o cara tava com AIDS, o cara tava, tipo, na merda de cama, tipo, por meses. Não rolou uma orgia na noite anterior. Orgia de despedida, né? com os anões lá, os anões hermafroditas. Eu acho engraçado que, tipo, um homem ejacula tão pouquinho. Qual foi o momento em que ele começou a passar mal? Ele tava lá de boa, de repente foi mais um, aí tipo... É, não, mas, cara, pelo que fala no livro, tipo, ele tava uma caralhada, literalmente, de caras, assim, e aí foi engolindo, uma hora o cara passou mal, sei lá, que porra. Isso é um livro oficial sobre o bagulho, cara? É um livro sobre, tipo, de histórias do Rock in Rio. Caralho, que sinistro, cara. Que pornô japonês isso aí, né, cara? Eu já vi em pornô japonês gente fazendo muito pior que isso aí. Ninguém passou mal, não. Japonês, eu acho que deve ter uma fisiologia própria pra essas coisas, né, cara? Já nascem próprios pra essas coisas. As paredes do estômago, sei lá, são reforçadas. Não quero falar sobre isso, que nojo, cara. Essa notícia fake, ela me lembrou uma outra parada que eu li essa semana, cara, uma notícia que provavelmente é fake, é nessa mesma linha, cara. É uma notícia que dá o nome, a idade e tal, a profissão, sobre um moleque que nasceu com dois pênis, cara, tá ligado? E as duas pirocas funcionavam independente uma da outra e ejaculavam. Só que aí que tá, tipo, cara, não tem como a notícia ser verdadeira, porque, tipo, sabe, tipo, além de falar que o cara é menor de idade e falar nome do cara, tipo, ainda fala, tem um trechinho com um depoimento da namorada do cara dizendo: ah, no começo eu estranhei, mas agora eu até acho normal. E aí diz assim que a fulana de tal, que eu não me lembro o nome, de 16 anos, disse que durante as relações sexuais ele usa os dois pênis em cada lugar diferente. Porra, nossa, não tem, ninguém publicaria isso, cara. Esse cara deve ser o deus do colégio. Eu vi essa notícia onde, cara? Cara, eu vi no... Vai, se eu falar onde vai pegar mal, eu vi num blog gay, cara, mas é porque eu tava no timeline do Facebook, alguém compartilhou, eu fui ver, tá ligado? Cara, assim, vira e mexe, você vê, vira e mexe é foda, né? Tipo, é uma coisa super normal também, mas você pesquisar, você tem uns pornô com os malucos com dois pau, assim, mas é tipo um pau de plástico colado em cima, assim, é muito escroto, cara. Não, imagine no colégio, eu tô muito pensando no colégio. Ele chega, o cara vai zoar ele e fala: ah, meus dois pau no seu cu. Eu queria ter dois. Ah, não, meu, já é uma vida sofrida, assim, tu ter um, cara. Imagina dois, velho. Porra, meu Deus, não, cara. Tu ser escravo de um já é ruim. Imagina dois, não é possível. Nossa, Marcelo, como foi dramático agora. Ser escravo de um, isso é poder. Verdade, cara. Qual é a cabeça que pensa, mim, né? Tô falando por mim, cara. Não, porra, não. Ai, não dá. Cruzes, Deus me poupe disso, cara. Marcel, foi? Paguei de que aqui agora? Fala, o que eu fiz agora? Sofre pela... Eu sofro, cara, o tesão é uma parada que me faz sofrer, cara. A luxúria. É violenta, cara. É sério, eu tenho toda uma teoria, cara, tipo, pelo menos, não vem ao caso nesse podcast, mas, tipo, é uma parada violenta pra caralho. Eu sofro pra caralho. Ok. Olha só, eu acabei de descobrir que existe uma condição médica rara que a pessoa nasce com dois paus. Isso tava escrito no bagulho, tinha até uma porcentagem, dizendo que, sei lá, por cento das pessoas. Aí, eles são os escolhidos. Chama difalia. P PH. Is her medical condition with a male infant or born with two penises? Penises é um plural tão legal, né? Penises. Eagle, é o Smeagol falando. É, penises. Não, só que pelo que... Nesse link que eu li também, falava sobre isso, só que dizer que a grande diferença é que geralmente nesses casos o pete sobrando é meio morto, assim, tá ligado? Uhum. Faz nada. E aí nessa notícia fictícia é o contrário, assim, tipo, funciona bem também, tá ligado? É. Sim. Esse link, mano. Eu invejo. Ah, meu, tu foi procurar isso, cara. Ô, Miguel, mas isso aqui é raro. Isso aqui é claramente Photoshop, Miguel. Pra ilustrar. Ah, ok. Ah, por que tão claramente assim, velho? Ah, no meio ali você dá pra ver uma borrão de... Não, mas pode ser a pele fica cicatrizada porque tem a parte, tem movimento, tá ligado? Tá mais escuro, cara. Aí, ó, doutor Marcelo na sua cara, mano. Doutor... Embaixo ali, doutor em pirocas. Doutor em pirocas. Vocês estão ligados? Desculpa falar, mas aqui quem manja de piroca sou eu. Dá licença. É verdade. Na sua cara. Ah, ok. Nesse caso, Marcelo. Eu guarde pra si mesmo, a opinião. E agora eu vou falar sobre uma parada, cara. Eu consegui simplesmente cagar pra isso por muito tempo, cara. Mas como a pauta do Caralhinhos pediu, cara, eu tive que abrir essa sessão e dar uma olhada nesse vídeo, cara. Eu vou falar o título do vídeo, cara, que é Diferenças entre o sexo normal e o sexo do filme pornô. Ah, explicado é isso, com cara. Comida. Explicado com comida. Claro. Com comida. Ah, que legal, cara. Cara, eu tô nervoso já, velho. Vocês olharam o vídeo? Vocês acharam o que, cara, disso aí, meu? Olhamos. É, o tema já é auto-explicativo, né, cara? A gente vai comentando. O tema já é meio auto-explicativo, né? Ele vai mostrando alguns dados e tal, tipo, a média do pau dos homens no filme pornô é tanto, e a média dos americanos é tanto, na verdade. Em filme pornô, todas as bucetas, todos os paus têm muito pouco pelo, mas na verdade só 65% das mulheres que se depilam, é um bagulho assim. Enfim, cara, eu também tinha cagado pra isso até agora, até a hora de fazer o podcast. E cara, até que eu achei menos merda do que seria, assim, tá ligado? Tipo, a proposta não é, apesar do título merda e dessa coisa de tipo, é diferente, sexo normal, até que a proposta do negócio é só mostrar mais dados, assim, sabe? Não é uma discussão. Eu entendi o objetivo desse vídeo. Pra quê, né? Ah, cara, na verdade, foi só pra usar as frutinhas de maneira interessantezinha e falar de sexo porque viraliza. Sexo normal pra quem? Porque, tipo, a média do mundo é ser feio e pobre. Eu não sou feio e pobre. Por que que eu tenho que ter um sexo médio também? Nossa. Desculpa aí, né, cara? Porra. Desculpa aí. Ok, Miguel. Que isso, cara? Pô, aqui o nível é outro. Apartamento de frente pro mar é outra coisa. Claro. É verdade, cara. Realmente. Desculpem se vocês não têm uma vida de astro pornô. Cara, os amigos. Vai lá, Marcelo, destile, vai, Marcelo. Pode ir. Eu já pode falei. Ser você. Vai em frente, eu já Marcelo. Falei isso em outro. Hã? Vai, Marcelo, vai lá. Meu, eu já falei isso em outros lugares e tal, eu vou repetir aqui, cara. A diferença entre o sexo real e o sexo na pornografia. Cara, isso é que nem consciência latino-americana, velho. Se precisa explicar, é porque a pessoa que vai ouvir não tem capacidade de entender. Começa por aí. Segundo, cara. Meu, vão se fuder. Ai, cara, eu não tenho saco pra essas coisinhas viral de internet, curiosidade. Cara, cara, sério, tipo, me desculpem se eu nunca fui curioso sobre nada, se eu nasci sabendo as coisas que me importa, me perdoem por isso, cara. Mas, cara, eu tô me fudendo pra curiosidade, pra estatística, velho. Dobra o vídeo, enfia no cu, velho. Cara, Marcelo, peraí. Quanto a estudo, tem uma coisa que, tipo, você tem que entender uma coisa também, Marcelo. Ninguém te obrigou a ver a porra do vídeo. O vídeo tá lá, velho. É, ninguém tinha me obrigado. Aí, na verdade, ninguém me obrigou porque eu te pedi pra gente colocar esse tempo. Beleza. Você que pediu o porra do tema. Mas eu precisava falar sobre isso, cara. Exatamente o que vocês estavam falando, assim, tipo, não tem um propósito o vídeo. Essa coisa de viralizar, porque tem sexo, e tudo é curioso com sexo, e não sei o que. Ah, velho, vamos viver a vida, cara. Porra, tomar no cu você, sair da internet, sei lá, cara. Marcel realmente é o cara das ruas. Marcel realmente é o cara... Pariu, cara. Cara, não, mas assim, foi o que eu falei, cara. Eu achei que o bagulho, o vídeo ia ser muito mais idiotinha do que é. E é só, tá ligado? Não é, tipo... O vídeo não toma partido, tá ligado? Tipo, não é uma coisa assim, ai, porque o sexo na internet, o sexo nos filmes pornô é besta, é mágico. Que muita gente às vezes fala assim, ai, no pornô não sei o quê, não vejo pornô porque não é aquilo, não vai, não existe e tal. Mas, pô, é por isso que eu vejo, cara, porque aquilo não existe. Claro que existe, não é computação gráfica, tá lá acontecendo. Existe pra alguém. mas o vídeo é só os dados, cara, sabe? Então eu achei que vale, achei um vídeo ok. Meu, tem um outro detalhe, cara. Meu, que vídeo de mau gosto, velho. Puta que pariu, cara. Que coisa ofensiva. Foi ofensivo pra mim. Aí tem uma hora que fala assim que... Eu não me lembro o que tá escrito, porque tá em inglês, né, cara? O meu inglês é meio brabo, né, cara? Mas tem uma hora que eles fazem uma parada sobre sexo anal. Eles pegam uma banana e colocam num pote de chocolate e tiram, cara. Porra, maluco. Vão se fuder, cara. Ah, meu. Ah, cara. Essa foi a melhor analogia que eles acharam pra sexo anal, cara. Nossa. Eu odeio essa coisa de... Ah, cara... Não. Essas pessoas têm culpa. Cara, eu sou um cara que falo verdades. Me desculpem, cara. Mas, tipo, eu já falei em outro podcast sobre as fixações sexuais que as pessoas têm com outras coisas. As pessoas têm fixações sexuais de comparar genitália com comida, cara. E não é uma parada do vídeo. Pelo menos na minha experiência, eu cresci vendo pessoas fazendo isso, tá ligado? Cheiro de comida que tem cheiro de genitália, que tem cheiro de fluido corporal, que tem cheiro de merda, que não se... Cara, isso é muito doentio, cara. Vão se tratar, velho. Não fica propagando essas merda, cara. Tá ligado? O pessoal que tá ouvindo aí, se o Marcel tá falando pra você se tratar, é porque o negócio tá mal. Eu fiquei pensando, porque, o que, que ele quis dizer com isso, cara? Eu não sei. Não, mas realmente, cara, as pessoas têm essa fixação por eu tocou minha parada, tá ligado? Eu acho até poético, cara, essa... Desculpa se eu tenho que me tratar. Eu acho que são duas coisas que te revigoram, entendeu? São duas coisas que são... Tá, fala. Eu não sei explicar também, sou um idiota. Então eu vou explicar. Vou usar em uma situação. Uhum. Pega um pedaço de queijo. Tá ligado? Porque hoje tá meio... Passou uns dias já, tá fora da geladeira. A pessoa pega, cheira. Não fui eu que inventei isso, tá? Tá. Mas, peraí, tá. Eu já cansei de ver isso. A pessoa pega o queijo, cheira. O queijo tá fedendo, brother. Fedendo. E fala, esse queijo tá com cheiro de buceta azeda, maluco. É sério, o que tu acha da hora? Não, é isso. Ai, uma bucetinha azeda. Tu não tá com... Cara, cheiro de buceta só é legal se tu tá com tesão. Se tu não tá, é nojento, tá ligado? Não é legal, velho. Não. Cara, desculpa assim, não sei qual tipo de buceta que você anda aí cheirando. Mas. Eita! É que assim, ó, uma explicação babaca e científica agora, idiota, que cagando regra é foda. Tá. O nosso cérebro, ele libera serotonina, que serotonina é prazer, tá ligado? Então, tanto no sexo quanto comendo alguma coisa que você gosta muito, tipo chocolate libera serotonina, por isso que as pessoas viciam, sabe? É a mesma... Então, o sexo e a comida estão ligadas, de certo modo, entendeu? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, sabe? Tipo, de ter o prazer envolvido com o chocolate, com comida... com queijo, com comida, com o prazer envolvido com comida é quimicamente no seu cérebro o mesmo do sexo. Mas e o queijo? Vou ser babaca e vou te zoar agora. Ouvintes, comentem aí quantas vezes vocês já ficaram de pau duro comendo chocolate. Comendo queijo eu já fiquei. Nossa. Aí, ó. Isso aqui que é um queijo de verdade. Bem pedido, bem pedido. Miguel é muito gourmet, né? É tão gourmet que ele fala, esse queijo aqui. Azedinho esse queijo. Eu faço inclusive o contrário. Em vez de dizer que o queijo tá com cheiro de buceta, ele quer a buceta com cheiro de queijo. É. E aí, gata, esse parmesão aí. Marcel, quem que foi mais babaca? Eu com a explicação pseudocientífica ou você com você. Realmente eu fiquei na dúvida nessa aí. Foi, é, realmente foi foda agora. É, disputamos. LavacaCast. Mas é, né, Marcel? Que ele come ou não come. Ai, deixa o Marco. A luz dos olhos, Teresa, a luz dos olhos, princesa. Oi, cara. Falou isso depois do sacado. Ô, Marcel, bora comer o quê junto? Fundir. E... vamos dividir o fundir. Quem é que vai ser fundir? Puta filha. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how you love you doing no one else can. A próxima notícia é algo tenso. Pera a aí. Indústria pornô de Los Angeles é paralisada por causa de atriz com HIV. A atriz Cameron Bay fez um teste de AIDS recentemente, no caso teria um mês, mas no Caralino isso é recentemente. Ah, porra, isso é pra gente é bem foi recentemente. Foi ontem praticamente. E ela foi diagnosticada com o vírus da HIV. E aí a indústria pornô de Los Angeles parou por causa disso. Pois é, cara, tipo, pegando o gancho aqui, cara, eu não sei, eu li umas outras paradas, eu acho que elas estão relacionadas a isso, cara, até há pouco tempo atrás também, a justiça de lá, sei lá quem, tentou obrigar a indústria a, tipo assim, fazer por lei que todo mundo tivesse que usar preservativo. Eu não sei se isso tá rolando agora por causa desse surto de AIDS, ou se isso já é uma pauta velha que eles tentam retomar sempre. Tem cara de ser também, né, cara? E não foi só ela, tipo, eu tô lendo aqui, cara, no dia 3 desse mês agora, notícia mais nova, o ator Rod Dale, cara, também disse que tá com o vírus da AIDS e pegou recentemente, né, cara, e isso é uma parada que o nego entra em pânico mesmo, né, cara, é bem louco isso, é meio estranho, né, tipo, tem aquela parada, né, os caras sempre fazem teste de se tem AIDS antes de filmar, beleza, mas tem também aquele lance que a AIDS, às vezes, ela fica incubada e não dá pra sacar até um tempo depois, né, cara, então é sinistro isso mesmo, cara. Cara, mas eu também fico preparando pra isso. Vocês se incomodam em ver pornô com camisinha, cara? Cara, não. Não. Pra mim não dá trabalho, mas tem que colocar enquanto o vídeo tá carregando. Cara, eu não acredito, cara. Parabéns, cara. Eu não tenho mais nada pra falar, cara. Te recuperou mesmo da gripe, né, cara? Daquela do último podcast. Se redimiu pelas piadas hoje, eu acho. Melhor piada do Miguel em 22 episódios, né, cara? Não me bota em pressão, por favor. Não, cara, depois dessa pode ficar 3 episódios sem fazer piada. Você tá limpo, cara. Ai, cara, tentando voltar a porra da notícia. Então, cara, é que assim, o foda é que eu não sei, tipo, a produção de Los Angeles ficou parada e tal. Fala que eu não sei exatamente qual produtora que seria em Los Angeles, então, pra falar, né, tipo, porque tem, né, cada, foda dos Estados Unidos é isso, né, cada estado tem uma lei pra uma coisa e tal, né, são estados realmente, estados semi-independentes, né, então tem essa coisa, né, da lei de camisinha de um estado ser uma coisa, do outro já ser outra coisa, é foda, né. É, mas é que nem você tá falando que não sabe quem, cara, mas eu acho que é parte significante, sim, porque pelo que eu percebo, Angeles, né? Tipo, esses filmes, tipo, elegantes, essas produtoras tipo Elegant Angel, esses caras aí mais pica grossa do pornô, cara, tanto que tem essa parada, ó, pornô hollywoodiano, tá ligado? É. Los Angeles, né, pô, Hollywood. Então, tipo, é uma parte significativa do mainstream do pornô, né, cara, que é atingida por isso, cara. Mas, é, tipo, na real, não é a primeira vez que isso acontece, tipo, sei lá, 2 anos atrás eu também vi notícias sobre isso, sempre tem notícias sobre isso. É, sempre tem o caso disso, né, cara? É, Quem foi o cara que entrou na indústria sem fazer um teste? De onde veio o vírus? Não, mas é isso, né, cara? Tipo, teoricamente eles fazem testes periodicamente, né? Mas não necessariamente isso funciona, né, cara? Isso funciona se o vírus tá ali há um tempo já, né, cara? É, porque, tipo, e aí? O cara fez... Ela faz... Na hora ele faz o teste, tá beleza e tal, faz o filme, ok. Aí na mesma noite vai lá, numa balada, faz... Né? Pega HIV em outro, na balada, e no outro dia de manhã tem que gravar. O vírus não vai ter se manifestado já, cara, tá ligado? E um vírus de HIV não é uma coisa que você faz em 2 minutos também, cara. Sim, não é... Um vídeo de HIV, não. Um teste de HIV não é uma coisa que você faz em 2 minutos. Eu não sei. Eu sim, acho que ela sentou em uma seringa com sangue no cinema. É o que eu acho. Pode ser. E tinha um bilhete de vida no mundo? Tinha. Ok. É a minha teoria. Tipo assim, vocês já notaram que, tipo, como qualquer classe, né, cara, dentro da pornografia existe esse lance meio... como eu vou dizer, eu não quero dizer chapa branca. Tipo, que eu tô lendo aqui o do ator pornô ali, o Rod Dale, por exemplo. Ele tá dizendo que ele foi abençoado, tá ligado? Pela descoberta ter sido feita tão rápido e tal, né, cara? E, ele não tá errado. Não, tipo, porra, não. Eu já li outras manifestações, tipo, de atriz pornô. Eu acho que essa mina aí mesmo, eu li uma parada dela dizendo assim: eu tô super feliz que eu descobri isso aí. Mas ela tá dizendo que ela tá feliz porque ela descobriu cedo, ou seja, ela descobriu cedo antes de passar pra outros caras, tá ligado? Aí você só meio tipo assim, saca? Eu tô adorando filmar com o fulano, ele é genial. Você não precisa disso, cara, tá ligado? Pô, pegou AIDS, se fudeu, cara. Se fudeu, pô, a gente entende se tu falar que tá fudido, tá ligado? Não precisa falar desse jeito. É que, tipo, né? É que o problema não é ela ter dado essa declaração, né, cara? É que, tipo, as pessoas vão entrevistar ela, tipo, perguntam: e aí, você pegou AIDS, como é que você tá se sentindo? As pessoas realmente perguntam isso. Ela vai falar o quê, tá ligado? Tô com AIDS, caralho. Toda merda. Não, ela dá uma notícia, mas dá uma declaração qualquer, né? Tipo, não, tô bem, porque pelo menos eu descobri agora, né? Tipo, deu pra descobrir cedo, blá blá blá. Sim, sim, eu sei. Eu só quis dar um comentáriozinho solto, assim, foda-se. Enfim. Beleza, a última notícia aqui, né? Que na verdade é só um negocinho jocoso, bonitinho, que é um vídeo que fizeram que chama It's Not Porn, It's HBO. Que é interessante, assim, tal. Tipo, algumas cenas, né? Como se fosse de filmagem da HBO e tal. E aí tem várias pequenas cenas, assim, da atriz comentando no celular com a mãe ou com um amigo, assim, tipo, e descrevendo a cena que ela vai fazer, assim. E, tipo, tem uma, inclusive, que é. Eles falam de Game of Thrones, tem daquela de True Blood e tal. E aí tem até a cena que ela vai descrevendo pro amigo dela, que é tipo, e aí eu tô chupando o anão, aí depois o irmão dele entra e fica assistindo a gente, depois ele manda um monte de prostitutas peladas entrarem no quarto e tal, aí a pessoa fica horrorizada, assim, fala, você tá fazendo pornô? Ah, não? Aí todo mundo comemora e tal, assim. É isso aí. Alguém tem o que? Comentem. Mas tu tinha feito todo um raciocínio falando sobre como as pessoas aceitam esse tipo de coisa quando ela tá envolvida em uma roupagem mais artística e tal. Tudo bem, eu ia comentar antes, mas é isso, cara, que eu achei engraçado, que esse vídeo é bem isso, assim, cara. Que, tipo, né, o quanto que pornô é julgado, assim, você fala assim, pornô, é não sei o quê. Mas, tipo, as pessoas veem HBO, né, que no caso, ou outras coisas que não são HBO, filmes e tal, filmes cabeça, filmes do Lars von Trier que tem sexo. Dado, opa! Não, eu tô falando de filmes que são... E a qualidade artística é a mesma, né, no final disso. Eu vou ficar quieto aqui. Não, porque eu tô ligado que os filmes do Lars von Trier, né, tem essa... São estigmatizados como filmes inteligentes. Né? Não que não sejam, mas são tidos como filmes inteligentes e tem uma carga de putariazinha, né? Depende do filme, cara. Então, depende do filme, porra. Porra. E é isso, cara. Quando o pornô tá inserido num contexto que as pessoas julgam ser inteligente ou julgam ser cultural, as pessoas não ligam, tá ligado? Faz exposição de arte de orgia no meio da praça pública, tá ligado? Então, um monte de gente fazendo orgia, olha que artístico, beleza. Mas se você coloca um selinho de pornô ali embaixo dessa foto, a foto perdeu todo o valor, tá ligado, pras pessoas. Isso que eu acho engraçado. Bota um razors embaixo da foto. Bota um razors e já acabou, sabe? Assim, eu acho engraçado isso. Mas isso não é de isso, agora, sabe? Não. Igual não, tem aquela pintura, é a origem do mundo, que é uma buceta enorme, gigante, assim, num quadro. E tá no museu, bonitinho. É arte. Não, então, tipo, e eu acho que, porra, eu acho que é, cara, tamo aí, é arte. Mas as pessoas, porque foi alguém muito famoso e bonito que desenhou isso aí, legal. Agora, se você pegar uma foto de uma atriz pornô em quadral, é de mau gosto, tá ligado? Pois é. Uhum. Eu acho que é muito, tem muito, não é a mesma coisa, mas tem muita essa tretinha, assim, entre o que o erotismo é artístico. A pornografia é grosseira, porque, né? Ah, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Cara, eu particularmente, eu não sou um cara de meio termo. Eu não gosto de meio termo, tá ligado? Eu acho erotismo uma merda. Eu odeio erotismo, cara, tá ligado? Eu acho que pornografia é arte, porque pornografia não deixa de ser expressão, a expressão de uma parada tão básica do ser humano e tal, tá ligado? É uma parada que comunica muita coisa. Foda-se vocês que estão ouvindo, que discordam de mim, vão se fuder, eu odeio. Cara, eu fico puto com essa parada. E, cara, eu acho que é o seguinte, essa parada de não é pornô, é HBO, cara. Eu, HBO, particularmente, eu falo HBO, desculpa, eu sou baixa renda, não sou filho do nosso amigo Miguel, que mora na beira da praia, né, cara? Foda-se o Miguel também, cara, já que eu tô mandando todo mundo se fuder. Cara, é aquela parada assim, eu não tenho saco, cara, eu odeio, cara, eu não tenho paciência por essas paradas de, ai, eu me amarro no Game of Thrones, porque tem peitinhos, tem fodinhas. Meu, eu acho esse cara, esse exército de gente que fala esse tipo de coisa 12 milhões de vezes mais punheteira do que eu, que baixo pornografia e coloco no meu HD e fico postando dessas paradas. Porque eu tô, não, mas com certeza, sincero, porque tipo, se o cara vê HBO ou qualquer coisa HBO, ou qualquer programa só porque tem peitinho, porra, né? Mas é justamente essa parada, tipo assim, se é pornografia, o cara não comenta com ninguém. A gente vê muito isso no Caralinhos, tipo, por exemplo, eu já apresentei o Caralinhos pra amigos meus, e tipo, quando eu falei é sobre pornografia, não é minha praia, não, saca? A pornografia tem esse estigma. Agora, se eu falasse que era sobre filmes que tem peitinhos, essas paradas assim, ia ter um monte de... Ia ficar... É porque, tipo, tem uma viadagenzinha que as pessoas têm, é como se, saca? Tipo, é bem isso, precisa de uma desculpa pra tu poder gostar daquela parada ali, tá ligado? Tu não pode gostar dela de verdade, cara. E eu acho que se tu não gosta de parada de verdade, tu não tem que gostar de nada, porque, nossa, cara, eu fico puto, cara. Odeio. Cara, a argumentação do Marcelo é muito boa, cara, é ótimo. Quem discorda de mim, cara, eu não quero nem discutir, eu quero sair no braço, cara, de quem discorda de mim. Cara, mas foi o que eu falei, cara, assim, se a pessoa, se não tá num contexto que ela julga, por algum motivo na cabeça dela, mais nobre, tá ligado, do que putaria, não, então, pode ser a mesma coisa, cara, assim, mas não, assim, pra ela, cara, essas tia, tipo, e tem muito isso o que eu falo também, que eu fico puto com arte moderna, tá ligado, que só o cara ter nome, que é um quadrado, tipo, Homero Brito, vira arte, tá ligado? Que, cara, tipo, se é uma, a origem do mundo aí, ou pode ser qualquer merda, tá ligado? Tipo, a arte... Arte, como eu falo, arte, nego adora, né, fazer tipo teatro cabeça, teatro arte, que é um monte de nego pelado correndo em volta do palco, tá ligado? E aí, se você faz isso com texto e grava no contexto de putaria, é escroto. Agora, fala pra tia véia, que é uma peça do escritor francês renomadíssimo, ela vai ver e vai aplaudir, tá ligado? Por que não? Porque o negócio fala da complexidade da humanidade e tudo mais, se fuder, né? Não, exatamente, e ela vai justamente falar, se tiver uma parada, uma abordagem extremamente sexual na parada, ela vai fazer isso que eu tava falando de sobre a pornografia, que ela fala de quanto a manifestação primitiva do ser tá incluso naquela expressão. E, cara, as pessoas precisam desse tipo de enfeite pra se sentir bem, pra poder assumir certas coisas, cara. Inclusive, eu quero fazer uma experiência, que é pegar um vídeo pornô e colocar uma música de Chico Buarque no fundo, pra ver se eu consigo upar no YouTube. É uma experiência que eu quero fazer. Bem bolado, Miguel. Bota a musiquinha do Caetano. Bota a música do Caetano lá da demolotação. Olha a imagem que eu fiz. Uma comparação da origem do mundo com... Ele tava fazendo uma imagem. A comparação da origem do mundo com a foto pornô clássica. Aí, ó, eu acho a foto pornográfica muito menos agressiva, inclusive. Eu acho muito menos agressivo porque eu sou um homem que nasceu depois dos anos 80, eu virei adulto nos anos 2000 e pouco, e aquele tanto de cabelo ali me assusta, tá ligado? Eu não consigo achar bonita aquela origem do mundo. Exatamente. Aquela ali, eu acho da hora. A da direita realmente tá muito mais ao meu gosto, cara. Realmente. Cara, eu não lembro, eu vi uma entrevista de alguém, cara, alguma, acho que atriz famosa, não lembro quem, cara, que tinha uma reprodução dessa origem do mundo no escritório dela. Na parede e tal, né? E aí ela falou que contratou uma empregada nova. E aí ela tava lá, tipo, na sala, de televisão, a mulher foi limpar o escritório, entrou e, tipo, deu um mega grito e tal, assim. Ela, o que foi? Não sei o quê. Aí ela entrou lá, ela tava, tipo, horrorizada com a foto. Ai, meu Deus, isso aqui. Porque o povo não liga pra arte. O povo vai ficar ofendido, seja que seja arte ou não, cara. Sim. Essa mulher tava sendo sincera. Aí o amigo sendo preconceituoso. Não, cara, essa mulher tava sendo sincera. Carnaval tem arte, tem pepeca de fora, ninguém reclama. Mas essa tia velha que ele tava limpando a casa dela provavelmente deve reclamar do carnaval também. Ela não é a pessoa que acha da hora, provavelmente. Essa é a pessoa sincera, tá ligado? Que aquilo vai mexer com ela de qualquer jeito, seja arte ou seja não seja arte, sabe? Verdade. E tem isso mesmo, né, que o Miguel falou. Tipo, o peitinho tem no carnaval, o peitinho tem em todo lugar, velho. Eu lembro, sabe aquela... Tem aquela tirinha do... Acho que é do Laerte ou é do Glauco? De Deus... Laerte. É do Laerte, né? Uhum. E aí tem uma hora que Deus vai pro carnaval e tal. Aí vem um cara falando, não, mas senhor, você não pode ficar aqui no meio dessas pessoas pecadoras, todas nuas, não sei o quê. Aí ele vira, mas elas estão exatamente do jeito que eu criei elas, gente. Tipo, porra, natural, gente. Vamos expor nossas... O glitter é um plus. Nossas partes. O glitter é um plus. O glitter é, você tá brilhantando. Chegamos ao final desse mais um episódio dos Caralhinhos Voadores. Eu queria começar a sessão de mandar um salve pro Todd Cogumelo, que comentou no Brunha da Semana, cara. Ele, pelo visto, gosta muito. Eu me orgulho muito dessa coluna no blog, inclusive. Ele até falou, trabalha mais aí, Marcel, porque eu realmente ando sendo extremamente inteligente com não só com a coluna, ou com os reviews que eu fazia antes, né, cara. Eu tô pensando em tomar mais seriamente essa parada, e eu não adianta eu falar, porque eu sempre falo isso, né, cara? Eu queria mandar um outro salve pro Todd Cogumelo, cara. Ele convidou, é a segunda vez já, né, Miguel? Que ele convidou, isso, cara, o Miguel pra participar, o Caralhinhos, eu não sei quem ele convidou, mas ele entrou em contato com o Miguel pra falar sobre um convite. Ô, Todd, cara, convida um dia antes, tá ligado? Pra nego se programar, cara, não dá pra convidar em cima da hora, velho, tipo, né? Podcast agora, rápido. Ele me convidou, gente... mas aí eu sempre passo pro Marcel, porque o Marcel vai vagabundo, então ele tem mais chance de estar livre na hora. É, mas é que, tipo, eu tenho esses... Eu sou super afim de participar do podcast dos outros, tá ligado? Mas eu preciso saber o tema antes, tá ligado? Talvez tenha a ver comigo, se rola um clima, aquela coisa toda, né, cara? E eu te adicionei no Skype, Todd, beleza? Qualquer hora me dá um toque, a gente conversa, não tem problema, cara. E, Matuza? Queria mandar um salve aqui também pro senhor F, que comentou lá na minha coluna, que ninguém lê. Por que só eu não tenho uma coluna? Porque você não quer. Ah, é. Ok. Ele comentou lá, falando, ele falou que queria pagar de entendido, mas ele não conhece muito Joy Division, nem eu, não faço questão de conhecer Joy Division, eu acho meio chato mesmo. E é isso aí, e tem que comentar também aqui o anônimo Luiz da Silva, que ele não gostou muito do podcast, do PodSM, ele falou que foi um podcast morno e tal, tudo bem, né, cara, acontece, pá. Mas foi legal que ele curtiu o nome anônimo Luiz da Silva, ele falou que a partir de agora ele vai começar a comentar usando esse nome, anônimo Luiz da Silva. falou aqui pro Miguel pra desativar essa porra. Ele colocou até alto aqui essa porra pra comentar dignamente. Só que o Miguel chamou a atenção. Eu até concordei com ele. Falou, pô, Miguel, não sei o quê. Miguel, arruma essa porra aí. Já mas tá arrumado. Eu falei que tava. Então, eu até concordei com ele, mas aí o Miguel abriu meu olho aqui, cara. Que, na verdade, a gente que é burro. A gente é burro e não viu, cara. Que assim, aqui embaixo tem a comentar como. Aí tem contas do Google, você clica aqui, tem um monte de opção. Aí tá aqui, nome/URL. Você clica lá, aí você coloca seu nome e sua URL. É bonito. E aí você não precisa comentar como anônimo. Por favor, continue como anônimo Luiz da Silva, porque já ficou cunhado esse nome. Mas aí você pode comentar dignamente como anônimo Luiz da Silva, dignamente. Verdade. E pra fechar também, mandar um salve pra toda a rapaziada que falou com a gente aí no Twitter, seja no Twitter, seja na fanpage, seja nos comentários. Um beijo no coração pra vocês, cara. Até semana que vem. Segue a gente no Twitter, segue a gente no Facebook, segue o Tumblr do Caralinhos, que tá bombando. Clica todos os links ali, tá tudo ali, é só falar, é só chamar que a gente tá ali, cara. E Miguel, preparado, cara? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que aguenta. Espontânea essa, cara. Gostei. Espontânea o quê? Tô pesquisando aqui na Wikipédia essa frase. Como assim? A frase do dia do filme. Uhum. Eu pesquisei. Ô, meu, você não tá precisando me perguntar qual vai ser o formato, né, cara? Vai ser o formato, cara. A gente não tem outro formato, é sempre o mesmo, cara. Tá ligado? Mas a gente vai cada um falar uma notícia ou vai, tipo, discutindo como se as notícias, como se todo mundo já soubesse da notícia? Tipo, tem isso aqui? Não, acho que um de nós introduz uma notícia e tal. Assim, nós três revezamos em rodadas, cada um lê uma notícia e... É o formato, caralho. É o formato. Nossa, cara, que formato inovador. É o formato MDM fazendo podcast sobre lista. É, a gente faz isso, cara, a gente introduz a parada e pronto, vai ficar falando e tal, né? Aí eu faço uma piada, o Matuza fala alguma coisa que ele sabe e o Marcel reclama por uns 15 minutos. Aí tem uma piada final, todo mundo ri e passa o bloco. É assim. Cara, o Miguel daqui a pouco vai conseguir roteirizar o podcast mesmo, de todo mundo, assim, a parte de todo mundo.